Eu sou o Carlson Galdino. Eu sou o Daniel Pimentel. E vamos lá. Está começando o Politcast. Antes de começar o episódio de hoje, queria comentar uma cartinha aí que a gente recebeu do Lunovox. Ele mandou um e-mail dizendo que gostou muito do Politcast 81, que não conhecia a técnica da Sueri. Eu vou ler esse parágrafo, né? Obrigado pelas dicas de segurança do Daisuere. Passei mais tempo de minha vida na frente de um computador do que longe dele, e mesmo assim eu não conhecia essa categoria de software. É um pouco trabalhoso instalar um aplicativo apenas para gerar senhas. A maioria das pessoas, assim como eu, é preguiçoso demais para se dar ao trabalho de estudar formas de buscar mais segurança para seus dados. Não é à toa que a senha mais usada no mundo é 123123. Ele disse que percebeu que as trilhas sonoras, as vírgulas sonoras ficaram melhores agora, como ele sugeriu, e tá agradecendo pelo trabalho da gente, né? Obrigado pelo ótimo trabalho, espero que se sinta eternamente motivado para compartilhar suas ideias sobre política brasileira e dados, temas adjacentes. Bom, primeiro, sobre vírgula sonora, o episódio 81 foi de indicações, e a gente tem um padrão diferente de indicações, que eu coloco músicas que são disponíveis sob licença permissiva como música de fundo. Aí fica um tanto diferente dos episódios convencionais, mas vou tentar mudar de qualquer forma a vírgula sonora para uma mais extensa, né, nos episódios convencionais do Politcast. Tem algum comentário sobre isso? Oh, parabéns. E sobre o Daisuere, tanto o tradicional quanto a minha proposta da Daisuere D12, a recomendação é que você utilize dados físicos. No caso do tradicional, é mais fácil encontrar os dados, porque qualquer jogo de tabuleiro, quase qualquer jogo de tabuleiro, tem dados desse tipo, né, de seis faces. É muito difícil você conseguir uma aleatoriedade precisa, realmente confiável, em meios computacionais. Por isso que geralmente se chama de pseudo aleatório e não de aleatório. Inclusive, até estava pensando em, de repente, esses domos que você está falando, ou essas palavras secretas, de repente você poderia gerar um hash de alguma coisa, usá-lo como dom, será que rolaria? O problema de hashes é assim, uma das propostas do Daisuere é que, além de se gerar senhas difíceis de serem quebradas, as senhas são fáceis de serem lembradas. Essa é uma das vantagens de você usar palavras comuns para compor a senha, sabe? Legal. A partir do momento que você usa um hash, quebrou isso. Para você lembrar, assim, você vai trocar, assim, na verdade o tipo de técnica é diferente. Você vai utilizar uma técnica de transformação, de você ter uma palavra simples ou uma fórmula simples. Por exemplo, você pode ter uma palavra secreta sua que você use sempre, combinado com o endereço do site, né? E isso seria a chave que geraria o hash, sempre pelo mesmo método, de modo que quando você precisar de novo daquela senha, é só você recriar o hash usando a sua palavra secreta e o site. Só que isso aí é uma outra técnica, que você não vai se propor a decorar o hash resultante, que é válido também, diga-se de passagem. Ah, bem legal. Massa. Bom, é isso. Vamos lá para o episódio de hoje. Hoje a gente fala sobre criptomoedas. Criptomoedas, isso. Primeiramente, a gente tem que tratar, eu acho que a gente, mesmo tendo feito episódios falando de tecnologia, de cultura hacker, a gente não tratou ainda de criptografia propriamente, né? Exato. Pelo menos não me lembro. O que vem a ser a criptografia, assim, conceitualmente? Você sabe definir? Talvez você tenha precisado definir para o seu trabalho, né? Sim. Criptografia, no conceito popular, seria justamente você criar um segredo que somente você sabe, e para as pessoas que não interessam, tem simplesmente um significado sem valor, porque simplesmente não há uma comunicação entre aquela palavra e o usuário, por exemplo, que não deveria ler, né? Então, essa é a ideia de ocultar e esconder um determinado segredo, né? A criptografia, ela é muito antiga, desde a época da Grécia Antiga. César, por exemplo, os matemáticos, né, que trabalhava para o César, eles desenvolveram a primeira criptografia, que aí foi chamada de criptografia de César, justamente, que era simplesmente um modo arcaico de alterar as letras pelo número, certo? Então, numerava-se o alfabeto, e a partir daí você tinha uma função, por exemplo, uma função básica, sei lá, ele pegava cada número e aplicava essa função. Então, mudava-se as ordens das palavras, certo? E a partir daí você tinha um texto, um texto totalmente embaralhado, né? Com palavras que não faziam sentido, só que quando você aplicava a função inversa, certo? Você iria resolver aquela aplicação daquelas palavras embaralhadas, e você tinha a palavra literal, o segredo em si, certo? Então, a criptografia surgiu desde a... E depois foi se evoluindo, né? Os matemáticos começaram a estudar novas formas de tentar criptografar esses dados. Inclusive, tem um filme muito interessante, que é o Jogo da Imitação, né? Que fala sobre a máquina de Turing, sobre Alan Turing e Alan Church também, né? Que desenvolveu o cálculo lambda. Sim. E a partir daí que, por exemplo, tem um grande exemplo nesse filme com Alan Turing, que é a máquina, o Enigma, que foi justamente utilizando criptografias, que ele tentava esconder os segredos, né? Os nazistas, eles se comunicavam sempre. Antigamente não se tinha máquinas desse tipo, né? Usavam, por exemplo, mensageiros, e se acaso esses mensageiros fossem interceptados, você tinha a mensagem. Queria só fazer uns comentários antes, pode? Pode sim, fica à vontade. Primeiro que recapitulando, né? Criptografia, existem outras formas de você evitar que uma mensagem seja lida, que envolve esconder a mensagem, né? Por exemplo, você é uma técnica que o pessoal utilizava não sei quando na história, mas era de raspar o pelo de um gato, tatuar uma mensagem e esperar ele crescer para mandar para outro canto. Isso se chama etnografia. Exato, só que isso não é criptografia, né? Exato. Na criptografia, a mensagem está exposta, só que ela está codificada, de modo que você não consegue entender a mensagem, não é isso? Perfeito. Então, assim, criptografia, como você mesmo disse, é uma coisa já bastante antiga, mas o processo, de um modo geral, assim, o princípio é parecido com o atual. Você tem um conjunto de transformações, assim, uma fórmula, um procedimento que você vai aplicar à mensagem, e você vai ter um procedimento contrário que você vai precisar aplicar para reverter a mensagem para o original. Isso no caso de criptografia de mão dupla, que chamam, né? Isso. A diferença é que não tinha um computador para facilitar isso. As pessoas tinham que conhecer o processo e passar um tempão lá, né, com a caneta, um papel, para poder tanto criptografar quanto descriptografar. Isso, exato. E além disso, o nome desse conceito, dessa criptografia que você acabou de falar, e que eu mencionei também, é chamado de criptografia simétrica, onde você só tem um segredo e você tem o embaralhamento, vamos dizer assim, o ocultamento da mensagem através de uma cifra que vai sobrepor a mensagem original. Aproveitando, você utilizar um idioma desconhecido num meio... onde você está se comunicando, seria uma forma de criptografia? Olha, eu não considero como criptografia, porque teoricamente, a não ser que esse dialeto só seja entendido por você e pelo o seu mensageiro, certo? O que acontece? Se eu falar chinês com você num local que ninguém sabe falar chinês, certo? Até aí tudo bem, beleza. criptografamos a nossa mensagem. Só que se tiver alguém próximo, um chip próximo, a criptografia vai ser quebrável, né? Então, a ideia é que você comunique com o mandatário sem a quebra da mensagem, certo? Ela tem que ser confiável, de ponta a ponta. Sim, eu comentei isso porque eu lembro de uma notícia antiga de um jogo que teve, eu não sei se era do o pessoal do Uruguai contra o Brasil, e que eles estavam utilizando um idioma indígena bem específico para se comunicar entre eles, de modo que os outros não entendessem. Ah, legal. Tipo, pode não ser criptografia. Não, era um de lá, não sei qual era o idioma exato. Mas assim, não é exatamente criptografia, mas faz às vezes de, né? Nessa ocasião. Perfeito, é isso aí. Sim, mas continua. Desculpa aí ter interrompido. Não, foi legal o adendo. Pronto, então, isso que nós falamos é a criptografia simétrica, né? Onde você tem um segredo e você, quando você quer que o seu destinatário saiba o que tem dentro do texto dado, você compartilha esse segredo. Até então, a criptografia simétrica era muito funcional na época antiga, né? Quando surgiu os computadores e os matemáticos foram evoluindo a criptografia simétrica, e com o projeto da DARPA, né, que ocasionou a criação da internet e todos os serviços, começou a estudar uma forma de você conseguir trocar informações sem precisar enviar o segredo. Por quê? Dentro da internet, todos nós sabemos, né, que os dados são frágeis, tem uma qualidade com relação a qualquer pessoa pode interceptar um dado, e se o dado não tiver cifrado, ele fica muito exposto. Então, você cifrar um texto, né, e passar a chave pela internet, por exemplo, e a pessoa conseguir capturar o segredo, ele vai quebrar aquilo facilmente. Então, os matemáticos começaram a desenvolver uma forma de tentar solucionar isso. Então, criou-se a assimétrica. A criptografia assimétrica já tem o conceito de chave, certo? Então, existe um par de chaves, tanto com o remetente como com o receptor, que chamamos de chaves públicas e chave privada, sendo que a chave pública é gerada a partir da chave privada, e aí há uma troca, certo? Entre as chaves e a mensagem. Ou seja, eu vou enviar uma mensagem para o Carlson. Então, eu criptografo a mensagem com a minha chave privada e envio a minha chave pública para o Carlson. O Carlson recebe a mensagem, certo? Criptografa com a chave privada dele e envia para mim a chave pública. Eu verifico que a chave pública dele é realmente dele através da chave que ele criptografou, que eu não sei, que é a privada. Então, eu vou, dou um ok e mando a mensagem para ele. E aí, quando ele receber, ele vai conseguir descriptografar, porque ele assinou aquela mensagem que eu também tinha assinado. Então, eu não conheço a chave privada do Carlson, o Carlson não conhece a minha chave privada, nós conhecemos as nossas chaves públicas, as que foram trocadas, mas o segredo foi enviado uma vez para ele criptografar, depois foi enviado para mim, para eu dar um ok, para dizer que aquela mensagem realmente foi eu que enviei, e aí a partir daí ele vai conseguir descriptografar. Então, essa forma, certo, de você trocar chaves, de você trocar informações, saber o segredo, certo, que seria justamente a senha para você descriptografar aquela informação, usada até então, né? Então, existe vários algoritmos para poder criptografar utilizando chaves, que até hoje em dia tem muitas que não foram quebradas, né? Hoje existem campeonatos de quebra de criptografia, que muitas empresas e a academia investem, dão vários prêmios legais, que o pessoal coloca à prova, certo? Mas esse conceito e desse tipo de função matemática é aplicado, de criptografia assimétrica, é o mais utilizado quando você precisa compartilhar, certo, alguma informação entre um local inseguro, como no caso da internet. Que antigamente, né, assim, bastava você desenvolver um processo que fosse difícil de alguém adivinhar com, né, o que processo foi, que isso seria suficiente. Só que com computadores é muito fácil deduzir processos, né? Então não dá para depender só do processo. Por isso que se criou essas derivações que o processo pode, assim, supõe-se até que seja público, e o que vai realmente garantir o segredo não é só o processo, mas essas chaves associadas a esse processo. Isso aí. É isso? Perfeito. Resumindo. Sim, bom resumo. Certo, mas... é, e qual, o que isso tem a ver com criptomoedas? O que são, assim, computacionalmente falando? Pronto. É, criptomoeda é um atalho, vamos dizer assim, para moedas criptografadas, certo? Então, é um termo que foi criado depois que surgiu uma das primeiras moedas que nós vamos falar mais à frente, que é o Bitcoin. É, então, criptomoedas são moedas virtuais, certo? Dinheiro virtual, que se utiliza de criptografia para poder transacionar, certo? Para realizar transações dentro de uma rede. Então, essa ideia de criptomoedas ou moedas criptografadas vem justamente desse termo, certo? Então, como eu falei, a primeira criptomoeda a surgir foi o Bitcoin. Já adiantando, claro que nós vamos falar mais à frente, mas esse termo de moedas criptografadas, na verdade, é um termo até antigo. De 70, 80, existia em alguns fóruns, certo, de criptografia, fóruns cyber, existia, teve uma ideia, certo, uma discussão nesses fóruns para criar uma moeda virtual criptografada, que era chamada de Monday. Então, essa moeda, eles começaram a especular, certo, que seria interessante, utilizando-se de criptografia e tecnologia, só que não existia a tecnologia viável para poder desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Até existia, entre aspas, mas ainda não existia aplicações, pesquisas, enfim. Então, essa discussão foi sendo avançada na década de 80, na década de 90, certo? Até que em 2009, aí sim surgiu o primeiro paper oficial que foi criado pelo autor anônimo chamado Satoshi Nakamoto, e aí ele pegou essa ideia do MondayB e de outras que estavam surgindo dentro do fórum Cyberpunk. Como é um autor anônimo chamado? Satoshi Nakamoto. Como assim? Eu vou falar dele daqui a pouco, quando a gente começa a falar sobre Bitcoin. Okay. Ele criou, certo? Ele não ficou só na teoria, e aí ele criou um artigo científico, publicou esse artigo científico, não em nenhum tipo de base acadêmica, como I3E, ACM, enfim, Springer. Ele publicou dentro de um site qualquer, jogou em alguns fóruns. Até porque foi anônimo, né? Senão ele teria que se identificar. Então ele criou esse artigo, mostrou que essa ideia que os matemáticos estavam debatendo em fóruns cyberpunk, em fóruns de criptografia, criptoanálise, era viável. Então ele criou um modelo matemático, certo? Baseado em modelo computacional, e provou que aquilo era viável. E a partir daí, ele criou, certo, a primeira ideia de uma criptomoeda. Aí, então, vários desenvolvedores, como a ideia era desenvolver utilizando software livre, então o código era aberto, compartilhado, poderiam desenvolver, certo, em conjunto. E a partir daí, com o esforço de muitos, foi criada a primeira criptomoeda, que hoje é tão conhecida, que é o Bitcoin. Falando de uma maneira geral, como é que é feito, como é que funciona o Bitcoin? Como é que é isso de você, uma moeda, porque a princípio são coisas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Você está falando de uma forma de medir riqueza, de fazer transações, e do outro lado você está falando de codificar mensagem, né? quando é, em que ponto exatamente esses dois conceitos convergem? Vamos chegar lá. Vamos primeiro falar sobre o anonimato, certo, das criptomoedas e algumas características, certo? Então, todas as criptomoedas que surgiu, inclusive, como a gente tinha falado, né, com a ideia do Bitcoin, impulsionou, né, com o Bitcoin, mas toda a criptomoeda, como ela se baseia, utiliza a criptografia, a ideia é que ela seja anônima, certo? Ela garanta o anonimato. Só que esse anonimato no Bitcoin e na maioria das criptomoedas, ele é um pseudo-anonimato, como nós conhecemos na ciência da computação. Por quê? Você tem um hash que te identifica de alguma forma. Tem meios de você conseguir ser 100% anônimo, certo? Utilizando o proxy, como por exemplo, utilizando o proxy do projeto Tor, certo? Torproject.com.org, desculpe. Ou qualquer outro tipo de proxy, ou então gerando um hash para cada transação, que é mais trabalhoso, mas dá para fazer. Então, toda a criptomoeda ela tem essa ideia de anonimato, certo? O que seria o anonimato? Seria justamente você não ser conhecido, certo? De qualquer forma. Então, se você é anônimo, você é um total desconhecido, certo? Por qualquer meio. Todas as criptomoedas, ela tem uma ideia de ser descentralizada, ou seja, não existe um governo central que fique gerenciando essas moedas. A ideia da criptomoedas, além de ser anônima, é que ela tem uma autogestão. Então, quem vai gerir isso? Os próprios usuários, o próprio sistema, a própria rede da criptomoeda vai gerenciar isso, certo? Isso de forma transparente. Então, através de protocolos de rede, todos os usuários verificam as transações, conferem as transações, verificam se há fraude, se não há, certo? Então, essa é a ideia, tudo transparente. Ou seja, só um parêntese, né? Essa a parte de transações em criptomoedas, ela tradicionalmente ela vai ser pública sempre, porque precisa da validação dos pares, né? Perfeito. Essa parte da validação que você falou, do inglês é chamada de double spend, ou gasto duplo, certo? Porque dinheiro físico ele é escasso, certo? Então, como tornar um meio digital escasso? Porque até como nós conhecemos. Sim, sim. Aí, não, aí é outro ponto interessante, né? Porque não é só a gestão das transações, o acompanhamento das transações, é também a própria casa de moeda, entre aspas, ela não é centralizada. Isso é distribuída. O que acontece? Com um dinheiro virtual, eu consigo criar e colar, certo? Várias vezes aquele dinheiro e tornar aquele dinheiro escasso, certo? Então, esse foi um problema que muitos pesquisadores. E muitas tecnologias na parte da indústria em si tentou resolver, certo? E Satoshi Nakamoto, esse cara, essa universidade, enfim, essa entidade, certo? Conseguiu resolver com essa ideia de criptomoedas aplicando no Bitcoin. Como? Como o Carlos também falou, tornando todas as transações públicas, certo? Então, todos podem verificar as transações e existe justamente a confirmação em pares dos usuários, certo? E quando uma transação ela é efetivada, 51% no mínimo da rede das criptomoedas devem, no caso do Bitcoin, certo? Já focando na parte do Bitcoin, eles devem confirmar aquela transação. Por quê? Porque pode existir ataque de serviço que pode comprometer a rede. E, por exemplo, se um atacante malicioso conseguir prometer 51% de todos os usuários de uma rede, ele consegue gastar uma moeda virtual, certo? Um Bitcoin, por exemplo, duas vezes. Então, essa ideia de tornar as transações públicas, além de trazer uma maior confiabilidade para os usuários, também é uma forma de validar a moeda de forma transparente, resolver o problema do gasto duplo ou double spend e tornar o processo mais confiável, certo? Então, essa é a ideia da confiabilidade das criptomoedas, porque, como o Carlson também comentou, não existe uma casa da moeda, certo? A ideia não é ser centralizada, é ser centralizado. Então, as criptomoedas, ela tem a ideia de ser descentralizada, utilizando uma rede ponto a ponto, que chamamos de peer-to-peer, do inglês, se quiser, ponto a ponto, justamente, ou P2P. O usuário, certo, que utiliza uma determinada criptomoeda, ele é cliente e servidor ao mesmo tempo, certo? Semelhante a, por exemplo, uma rede torrent, que você compartilha dados com outras pessoas e outras pessoas compartilham dados com você também, certo? E aí todo mundo se ajunta. E o sistema é que através dessas transações que são públicas, que, por exemplo, no Bitcoin é chamado de blockchain. É uma grande base de dados descentralizada, vamos dizer assim, certo? E todo mundo tem uma cópia de todas as transações, certo? Então, essa foi a ideia que as criptomoedas tentou trazer, e o Bitcoin conseguiu captar e criar a primeira criptomoeda. Isso em 2009, certo? Então, e todo o histórico de transações, desde que a moeda, que aquele, como é que se diz, né? Aquela unidade da moeda foi criada, até agora, né? Todas as transações estão lá nesse blockchain. Perfeito. Se você instalar a primeira carteira virtual que foi criada no Bitcoin, quando a gente começa a falar do Bitcoin, eu começo a falar de alguns elementos, certo? Específicos. Mas tem uma carteira que você tem, bem semelhante a uma carteira física, certo? Só que virtual. Essa carteira, quando você baixa o Bitcoin Core, que é uma das primeiras carteiras a surgir, você baixa, sincroniza, na verdade, todas as transações, desde a primeira, que foi criada pelo Satoshi Nakamoto, até as que estão ocorrendo nesse exato momento, certo? Nos últimos 10 minutos. Por quê? A cada 10 minutos, há uma validação das transações e é criado um novo bloco, certo? Então, você tem uma sequência de transações. Como é que ele gerencia isso, certo? O que acontece? Com o Banco Central ele cria dinheiro, certo? Entre aspas, do nada, e faz esse dinheiro circular. No Bitcoin funciona assim, como é também dinheiro virtual, certo? Existe uma validação da rede, que a gente vai falar mais à frente, que são os mineradores, e eles, através de alguns cálculos matemáticos, eles validam a moeda. Então, o que acontece? Eu tenho um Bitcoin, por exemplo, e eu passo esse Bitcoin para o Carlson. Então, existe uma cadeia para cada transação. Por exemplo, eu passei esse Bitcoin. Então, eu já não tenho mais, quem tem é o Carlson. Então, isso fica registrado. Porque quando o Carlson passar para outra pessoa, vai ficar também registrado. Olha, rapaz, hoje, um Bitcoin está valendo R$8.948. Se você passar, vou ficar rico. Pois é. Lembrando que o primeiro Bitcoin, no ano de 2009, certo? Quando estava surgindo, inclusive tem uma matéria que você procurar, norueguês, que ele comprou 60 de Bitcoin, certo? Tipo, era muito pouco, porque um Bitcoin valia dólar, 60 centes. Não lembro exatamente, mas era muito pouco, certo? Era 2-3 dólares. E hoje está mais de 1.000 e poucos dólares. Chegou, inclusive, a um patamar na semana passada de mais de 10 mil reais. Um Bitcoin. $2.700 hoje. Pronto, perfeito. Então, se você procurar na internet, esse novo investiu R$60, certo? No comecinho, e deixou para lá. Quando ele foi ver agora, ele tem mais de 1 milhão. Porque houve uma valorização da moeda. Outro conceito, por que existe essa valorização? Ele é deflacionário, certo? Ou seja, a ideia de tomada é essa, ela é baseada na lei da oferta e demanda, certo? Quanto mais gente comprar, quanto mais gente usar Bitcoin, circular Bitcoin, o Bitcoin se torna mais valorizado, então seu valor aumenta. Esse vírus que ficou bem famoso, o WannaCry, que particularmente só trouxe coisas boas, com exceção para quem usa o Windows, certo? Atualizado. Porque, primeiro que afetou os clientes da Microsoft, e segundo, não sei se isso é legal para quem usa Microsoft, claro, claro que não, mas para quem usa software livre, eu achei legal. Apesar que tem o SambaCry, que é para GNU Linux, certo? Só que SambaCry. Só que a diferença, vale ressaltar que o WannaCry, ele afeta desktop, certo? E servidores, eu não sei. O SambaCry, ele só funciona para servidores, certo? Samba, que estejam rodando GNU Linux, mas com algumas configurações que são padrão, certo? Então, se você roda o Samba no servidor e muda as configurações, ela não funciona, essa falha, né? Lembra-se, e ressaltando também, que todo cliente GNU Linux ou BSD que use o que você instale como desktop, ele não roda o Samba, ele roda o Samba Client, que não tem essa brecha, certo? Então só afeta servidores. O Bitcoin é a primeira moeda, a primeira criptomoeda a surgir, certo? Ela foi criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. E o Bitcoin, ele tem alguns elementos que vale ser conhecido, certo? Primeiro, existe uma carteira virtual, chamamos de wallet, certo? Essa carteira virtual, basicamente, ela tem um par de chaves criptográficas que o Bitcoin utiliza, a criptografia chamada Hexa, que é uma criptografia de curva elíptica, que até hoje nunca é inquebrável, certo? Até então, mesmo com supercomputadores, ninguém conseguiu quebrar esse tipo de criptografia. Então, o Bitcoin tem um par de chaves, porque é privada, e ele gera um hash da sua chave pública, certo? Então, isso é interessante, vale ressaltar que, mesmo com o advento da computação quântica, onde você vai ter muito poder computacional, certo? O Bitcoin vai estar imune. Por quê? A computação quântica, ela consegue quebrar em poucos minutos ou segundos criptografias, certo? Chaves públicas e conseguir resgatar a chave privada, porque toda a chave pública é derivada da chave privada. O Bitcoin, ele se torna imune, não disponibiliza a chave pública, ele disponibiliza o hash da chave pública, certo? Então, vale bem ressaltar isso, porque isso é uma forma de se proteger. Então, se você conseguir achar a palavra, certo, daquele hash, você consegue achar o texto em si, a função da chave pública, mas você não tem a função que gera a chave privada. Então, o Bitcoin se torna um pouco imune com relação a isso. Então, existem essas carteiras virtuais, certo, que você transaciona através da troca de chaves públicas, só que quando você transaciona com alguém, por exemplo, eu estou com a minha carteira virtual e vou enviar uma determinada quantia de Bitcoin para o Carlson. Então, ele também tem uma carteira, certo? Virtual. E aí, a gente faz uma troca de chaves públicas e faz a assinatura dessas chaves utilizando criptografia assimétrica, como foi mencionado anteriormente. E a partir daí, quando existe essa troca, certo? O sistema Bitcoin, ele roda dentro de uma rede P2P, certo? Uma rede ponto a ponto, como nós falamos, que é descentralizada, ou seja, todo mundo é cliente, todo mundo é servidor. Então, quando essa transação vai ser efetivada, essa transação, ela é enviada via broadcast, ou seja, enviada para todo mundo, para todos os peers que estão conectados naquele momento no sistema Bitcoin, na rede Bitcoin. E a partir daí, existe os validadores, que nós conhecemos como mineradores ou miners. Fazem, ele verifica se aquele Bitcoin já foi criado, certo? Desde o primeiro Bitcoin que foi minerado, que foi criado, certo? De todas as transações, já que quando existe uma transação, ela é registrada nessa base de dados que nós vamos ver mais à frente, que é chamada de blockchain. Ele vai validar se a cédula, entre aspas, é autêntica. Exato, para não ter o gasto duplo. Essa ideia, para não ter se essa moeda já foi criada em um dado momento, certo? Então, ele vai verificar. Analogia com o mundo real é como se ele olhasse o número de série da cédula. Perfeito, exatamente isso. Então, ele vai fazer essa validação da moeda e, consequentemente, esses mineradores, eles criam blocos, certo? Ou seja, eles criam blocos que são anexados, porque, como eu tinha falado, todas as transações, ela referencia a transação anterior, certo? No bloco. Porque com isso eu tenho um histórico. Inclusive, essa parte da blockchain, que eu vou falar mais à frente, ela está sendo estudada para ser aplicada em outros contextos, como, por exemplo, em cartório, certo? Porque aí evita fraudes e nomes duplicados, por exemplo. Você que tem foi uma sacada de confiabilidade muito boa, né? Dá para reaproveitar. Com certeza. Muita gente está estudando esse conceito do Bitcoin para ser aplicado em outros contextos, certo? Então, todas as transações são validadas pelos mineradores e ele também faz uma prova matemática, certo? Que é chamada de Proof of Work, uma prova de trabalho em si, que ele basicamente ele vai tentar resolver um cálculo matemático e gerar um hash, certo? Utilizando uma resolução de um hash de 512, SHA-512, certo? Então ele vai tentar resolver esse hash que é gigantesco, certo? De todas as transações e, consequentemente, ele vai tentar validar essa moeda e se for, essa transação vai ser efetivada, certo? Então, para que isso tudo? Justamente como o Carlos falou, para verificar a autenticidade daquele Bitcoin e daquela transação. Além disso, anteriormente, esse cálculo era muito simples, certo? Só que quando o bloco foi aumentando, hoje o bloco está em torno de 1 mega, certo? E quando essas transações, milhares de transações começou a ocorrer, milhares de bitcoins, milhões, né? Já existem. Então, qual foi a forma do Bitcoin permitir que as pessoas continuem minerando, certo? Já que os mineradores, eles são o coração do Bitcoin, porque eles validam e criam novas moedas. Então, o que foi que o Bitcoin fez? O Bitcoin... Além de serem casa da moeda, eles também são o cartório isso, do perfeito. Bitcoin. Exato. Mais ou menos por aí. Interessante. Eles geram essas transações e é enviado. Na verdade, o cartório é a blockchain, que a gente vai falar mais à frente. Certo. Mas ele é o agente que cria aquele processo e envia para o cartório, vamos dizer assim. Certo? Então, dessa forma, o que foi que o sistema Bitcoin pensou? Tá, beleza, eu vou gastar meu poder computacional, energia, enfim, para não ganhar nada? Não. Então, existe uma recompensa. Existem taxas, certo, que são pagas para poder que uma transação seja resolvida mais rapidamente. E toda transação ela tem uma taxazinha mínima, certo? Que o usuário, ele não paga, entre aspas, certo? Quando eu vou transacionar um Bitcoin, por exemplo, com o Carlson, eu não vou pagar essa taxinha. Quem vai pagar são, como é que posso falar? Uma parte da rede que vai ser criada, certo? Porque cada transação tem que ser resolvida em 10 minutos. Então, se você quer que uma transação seja resolvida mais rapidamente, você paga uma taxinha. Se não, você vai pagar 10 elevado a menos 16, isso. Assim, aproveitando esse momento, só para falar de uma outra curiosidade, não só do Bitcoin, mas das criptomoedas, né? Enquanto as moedas tradicionais, elas estão limitadas ao físico, então elas são contadas até os centavos, no Bitcoin você pode ter várias casas decimais depois. Isso, no caso, 16 casas decimais. Certo? Prossiga aí. Essa unidade mínima, certo? Então, 0,15 zeros em 1 é chamada de Satoshi. Então essa aí é a unidade mínima dele. Isso, é a unidade mínima. E não essa pode também, ter 17. Isso. E essa também é a taxa mínima, certo? Que você paga quando você faz uma transação, que é mínimo, certo? Então, essas taxas, elas vão para o minerador. Então, o minerador, eles ganham essa taxa, certo? E está em torno mais ou menos de, se eu não me engano, 21 bitcoins. Se o minerador resolver uma transação, resolver um bloco, na verdade, ele ganha 21 bitcoins, certo? Só que o poder computacional para poder resolver, criar esses blocos, certo? Hoje em dia é muito alto. Hoje em dia, para você conseguir minerar com computadores normais, você não consegue, porque os cálculos são muito complexos. E o nível de dificuldade e o tamanho de transações que existe até então para poder validar isso é exponencial, certo? Então, dessa forma, criou-se algumas plataformas específicas que são chamadas de ASIC, certo? Essas plataformas, elas utilizam GPUs para poder fazer processamento mais aplicado para isso. Hoje em dia, se minerar mesmo com um computador mais top de linha, você não consegue. Então, hoje em dia, faz a mineração, são supercomputadores. O MIT, ele tem um prédio inteiro só de pesquisa e mineração. Microsoft tem, Apple, Google. Já houve esse caso que o QTorrent, se não me engano, alguma coisa assim. Eles estavam utilizando a rede Torrent para poder fazer mineração também, certo? Então, existe muita gente fazendo mineração dessa forma. Só que hoje em dia tem dois tipos de mineração. Tem a mineração tradicional, que é essa, um supercomputador, um cluster, que resolve esses blocos, certo? E aí ele adquire esses 20 e poucos Bitcoin. Ou existe a mineração compartilhada, que é chamada de miner pool, que seria simplesmente, por exemplo, eu tenho um celular, o Carlos também, a Maria e o João também tem, e nós compartilhamos, certo, o processamento dos nossos celulares ou desktops, e em conjunto, se nós conseguimos resolver, certo, imagine 1.000 celulares compartilhando o seu processamento, se nós conseguirmos resolver uma transação, esses bitcoins vão ser rateados entre esses 1.000 usuários, 1 milhão de usuários que estão compartilhando o processamento, certo? Então, consequentemente... Na proporção de que cada um contribuiu, né? Isso, cada um contribuiu, só que a empresa que está fornecendo esse tipo de serviço, ela fica com a maior fatia do bolo, e as migalhas ficam para os usuários bestão que estão gastando processamento à toa. Mais ou menos isso. Tipo, eu já fiz esse teste e o máximo que eu ganhei foi alguns reais. Isso no mês, né? O celular esquentando, gastando bateria e tudo, o computador, mas enfim. Tem que testar, né? É uma forma que você pode utilizar. Então, esses mineradores eles fazem essas validações, certo? Uma vez validada, uma vez criados os blocos, então, os mineradores colocam as transações dos últimos 10 minutos, certo? Nesse bloco e faz uma linkagem com o bloco anterior. Então, existe essa ordem cronológica de todas as transações, certo? Desde a primeira até a última, justamente para ter um controle de quem, para quem está sendo enviado aqueles bitcoins. Claro que não tem nome, não tem CPF, enfim, não tem nenhuma identidade do usuário, porque a ideia é que seja anônima. Existem os hashes das carteiras virtuais. Então, dessa forma, os mineradores, eles criam esses blocos, certo? E colocam as transações nesse bloco e envia para todo mundo. Então, todo mundo vai receber e vai atualizar a sua base de dados, que é a blockchain. Aí sim, nessa blockchain, tem justamente todas as transações que ocorreu, com todos os bitcoins de quem para quem e vice-versa. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.